4298, a guarda liberada do sondeiro MAF da TAM, após a mesma ingresso de Juliette, portão 01. No 5, decolou o 0, controle no 208. 208, 308. Controle está 3895, decolando a sua escuta, boa noite. Oi, 3895, esse é o controle de Salvador, melhor controle de Salvador, vou em direto Leda para o 340. Aí sim, direto Leda, 340, muito obrigado, está 3895. Da 3858, para o táxi, 1975 a bordo, 3 horas e 25, rodando a São Luís. Então, 3858, táxi via Índia, até o ponto de espera pistão no zero, ponto de espera torre em 118 decimal 95, ajuste no 019, um bom voo. Obrigado, 1895, ponto de espera, táxi via Índia, 1099, 3858. Centro da 3, controle, desculpa, da 3815. Sim. Poderia provar a ponte lá da presença? Vai. Vai, da 3815. Gostaria de autorizá-lo, monte, né? Mas há um tráfego também no 340, está passando agora através da posição Leda. Então, para manter uma separação adequada na aerovia, que é a mesma da cidade com a frente ocupando o 340, vou em Leda após Leda, monte. Mas, então, Leda após Leda, monte, botar 3285, muito obrigado. Autorizado, alinhar área e decolar. Vento 180 graus, 8 nós. Autorizado, a linha de volta, 3850. Então, 3815, faça 140, chama Recife, frequência 125.10, boa noite. 2510, dá 3 graus. Passei 305 ao controle, altímetro 109, desce para 3 mil pés, direto posição Duna. Boa noite, contato radar, sobre 350, direto Momo. 350 Momo, 3858. Controle Salvador, Rio 9890. É, boa noite, passou 230, parou no 60, dentro da Charlie. 2890, boa, controle, chegada com, FDF 4190, 9890. 4190, 9890. Peguei sim controle, chegada a Bonf, desce 050. Venta a Bonf, já passou o bota a Bonf. 4235, ação na identificação. Latam 3858, sob vetoração para evitar tráfego na chegada a Ponce em descida. Faça a curva à esquerda, foi pro A270. Curva à esquerda, 270, então 3858. Mantenha para 270, caso de falha a 20 milhas de Salvador, voa frota. Salvador vai voar frote caso de falha, 3250. Caso de falha, 20 milhas. 20 milhas voa frote. 20 milhas de Salvador. Do 98 no zero, controle, sobre vetoração, radar para separação, contrato na saída, curve à esquerda para o A170. Esquerda para o A170, viu, na 290. Prossiga, Oxana 6303. Gente da informação Charlie, 360, Guarulhos. Guarulhos, autorizado 360, via rota do plano de voo, pistona 0, primeira curva direita, subida da El, Leda, Mótiva. Intercepta para o Zulona 0, segue conforme. 5173, transponda, controle 120, decimal 8. Para 2119, 1980. 208, a frequência de controle para 6313. Correto, portão 4, chame pronto. Valeu. Vale. 3858, a 8 milhas oeste de Salvador, reassuma a navegação direto por posição Cogbo. 3858. Direto Cogbo, gráfico 3858. No zero, curva à direita, pro A230. Direita pro A230, na 280. Fazer 8-0, o tráfego que motivou sua retoração está agora 1 para 12 horas, passando uma centena em subida, 10 milhas. 7-0, Azul 4235, deve se manter em 4.000 pés, 1019 no último. 4.000 pés, 1019 no último, 4235. 8-1-0, para o localizador, esquerda para o 1-4-0, autorizado LS, pista 1-0, chama estabilizado no norte. Esquerda 1-4-0, chama estabilizado. São 3858, passa nível 150. Chama centro Recife, frequência 126.85, boa noite. 2.085, boa noite. Rio 9810, intercepção nacional, adicionado. Perfeito, duas milhas do externo, completa aproximação, 2895, boa noite. 2895, boa noite, Rio 9810. Rio 305, desce para 2000, faz autorizado sinal LS, reporta estabilizado. 2000, reportarei. 042. 35, redução 200. 200 para 200. Salvador, Rio 9890, boa noite. Passação externa, baixada, checada, distante. Que 9890, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, medusa mais. Exato, pouso, 9890. Está sob vetoração após a posição do ponte, ou perdão, pelo, mantenha a proa da chegada. Localizador, 4235. O pelo vai manter a proa 2-1-0-4-2-5. Salvador, 4235, desce, mantém 2000, altimetro 1019. 2019, pode ser. Esquerda do não autorizado LS. Esquerda do não autorizado LS, tá descendo. Lance 3305, completa a final LS, pistão no zero, torre 1895, boa noite. 1895, 3305, obrigado, até daqui a pouco. Rio 9810, nos solos 32, direito 21, 1 no solo. Direito 21, 1 no zero. Solo Salvador, boa noite, Rio 9810, livrando instruções. 9810, está autorizado até o pátio 3, via Alfa e Kilo. Posição prevista 07, aviador balizador. Alfa e Kilo. 4307, assento do pesador, Rio 9810. Corre Salvador, 3305, Atana, final da 10, boa noite. 605 do Bipouso, está 10, vento 1,60 graus, 1,01. Obrigado. Para 4235, Duna, complete redução para você ter aproximação, chama a torre 118,95. Azul 4235. 18,95, torre boa, 4235. Azul 4235, continue a aproximação e aguarde a autorização de pouso. Ciclo 8, é o controle, boa noite. Chegada bom, se desce 2 mil pés, 1019. Reporta localizador, pistão no velo. E o controle informa que a operação é visual. 150 com 8 nós, 1019, 26 graus, pistão no zero. Ok, muito obrigado. Na 3305, sala 36, direito 1211 no solo. Doutor Bosa, 3305, Lecrosa. 3305. Táxi autorizado até o portão 05, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette para 05, 3305. Informar, a gente passou por cima de uma cobra um pouquinho antes da taxa de quilo, ok? Gente, obrigado. Pato 235, solo 38, livre à direita. Chamou 211 no solo. Azul 4235. Boa noite. Táxi via Alfa. Juliette, portão 09. Alfa, Juliette. Tem uma informação, a aeronave que precedeu um Airbus Atan, ele reportou pra gente aí que passou por cima de uma cobra no através do taxi Kilo, ok? Fique atento, possível que o corpo esteja aí. Graças, chama o ML. Deu pra você ver se ela tá viva ainda? Ela tá viva. Ah, gente, o pessoal da Israel já vai lá pra recolher, obrigado. 63113, inspecionamento 04. Funcionei 6313, autorizado, chama o táxi. Chama o táxi 6313. Boa noite, Rio 5972, desce para 3.000 pés, 1.019 direto, chegada bom, Rio 5972. Para 3.000, chegada bom. Boa noite, Rio, o Gol 1970, direto Duna, desce para 4.000, altímetro 0.19. Duna 4.000, 19, 1970. Controle Salvador, boa noite. Azul 272, sempre informação, Thiago. 272, boa noite, quando o Pontel desce para 050, voa ITAP, o Azul 2782. Ideal 050, na proa de ITAP. Correto, eu Rei da Comic Lens, Jordan 0184. Excelente, 6313, som. Na escuta, 6313. Ah, já verifico, gente, as informações de táxi? Para o táxi, 6313 com 05 a bordo, tá com 5 horas e 40, até 9 da Leão. Excelente, táxi à direita via Índia, pode esperar 1895.019, bom voo. 19, 29, 50, obrigado. Zero 84, parede de cópia. Zero 84, parede de cópia. Europa 084, cleared from Salvador to Madrid, flight level 360, flight training route, runway 10. Left turn, Puka departures, Aru transition, Puka, Jamo, then Aru Alpha Romeo Uniform. Score code 5174. Salvador departure 120.80. Okay, clearance, flight level 360, left turn, Puka departure, Jamo and Alpha Romeo Uniform. Squawk 5174, contact Orient 120 small Eastern. Correct. Schmeck approves, call me checks. Thank you. Have a good call. Clarence, American 230, Clarence, call me close to Miami. American 230, stand by. Transição, alô, Bala, Sim, 92 tem condições de voar Duna para cima do LL. Duna, uma Duna, eu vou tirar essa coisa. Sábado 10 para 3.000, 5.900. Descendo para 3.000, eu vou tirar essa coisa. Flight level 360, and flight planning route, runway 10, left turn, Momo depart to Nanny transition, call code 5402. Salvador Departe 120.80. American 230, clear to Miami. The flight plan route, flight level 360, runway 10, left turn, Momo departure, and then thank you. 5402, block 10.18, departure. 810, call me to push back and start up. Roger. Salvador, boa noite. Eu chamei a minha 313, considera pronto, centro do tráfego, sem condição de decolar de imediato. Presidente, mantenha a posição. Grave posição, posição, formação, 970. 190. Já retorna, pronto. Estabilizado o gol. 882, torre 1895, gol pouso. Obrigado. Triple 8, livre pouso, pista no zero, vento 160 graus, 12 mais. Livre pouso, pista 10. Rota 9, 80, Recife, nível 350 autorizado, via roda do plano de voo, pistão a zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aru. 5177, transponder, controle 120, decimal 8. Transponder 5177. Portão 01, deixando pronto para o direcionamento 4980. 170, boa noite. É o controle direto do Una DS 060. Voo 1170. Rio 5972 para 2000 pés, repórter estabilizado, autorizado, final ELE. Para 2000, repórter estabilizado, Rio 1970, reautorizado para 3.000 pés, 2019. 3.000 pés, confirmado. Azul 2782, reautorizado para 4.000 pés, altímetro 1019. 4.000, azul 2782. Proven to holding point runway 10 via April 1 India Tower 1-8-8-8, boa noite, tá? Está autorizado até o pátio 3. Posição 2 Lima, via Alfa e Kilo. Confirmo, parte 3, posição 2 Lima. Alfa e Kilo, primeira esquerda. Ah, tá, já, obrigado. Azul 2722. Bom, 970, vetoração, sequenciamento, esquerda para o 030. Vai ficar dentro da formação, eu posso ir 5 milhas mais à frente antes de ser vetorado? 5 milhas à frente, ok. Bom, esse é a redução, nossa. Boa noite, Oceanair 63, 1-3, decolando a sua escuta. Boa noite, 3-1-3, direto Leda, vigilância, só para 360. Maravilha, direto Leda, 360, vai subir 6313. Bom, na terceira, eu estou chegando um pouquinho mais para a esquerda, aqui, né? Precisa para não ficar dentro da formação. O Gol 970, mantenha 4.000 atingido. 4.000 atingido. Azul 2782. Quatro nove oito zero. Ciente. Coordenação do equipe solo após a passagem do 330 da Europa autorizado no portão 1. Aqui, após a passagem da autorizada para o 4 9 4 9 4 9 4 Roger, Alpha 084, maintain position on holding short runway 10. Mano, 0 no 9. 2.5.19, 9.0. 2.7.8.2, desce para 2.000. Altimetro 1.0, 1.9. 2.000, 2.7.8.2. Realizado Rio 5.0.2. 5972, uma milha do externo, completa final LS, torre 1895. Reposiciona a Europa 084, por favor. 19. 1895. 1895, gratou, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972, estabilizado no ILS da Teste, contém baixar trabalho. Gente, Rio 5972, o vento no 60 graus, 59, livre pouso para o estadente. Livre pouso para o Rio 5972. Azul 2782, redução 1809. Reduzindo 1809, azul 2782. Santa 3178, controle direto Luna, desce para 4.000 pés, 1019 na altina. Controle Oceano 6303, está sete dos tráficos em aproximação, conseguiria voar a Bótila? Guarda, mantém a Leda, Oceano 6303. Sente, rodando, voando Leda. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 6224, informação Cidade. 224, boa noite, o controle desce 050, direto posição Duna, o Oceaner 6224. 6.3.1.3, o centro solicita voar direto Ognave, Alfa Golf, número Alfa Vitor. Gente, o 6.3.1.3, vai voar direto Ognave, muito obrigado. .2.7.2, autorizado final LS, posto no zero, reporta localizador. Autorizado, final LS, o 2782, reportarei. Receptando o localizador azul 2782. 2782, ciente, passando Duna, completa aproximação ILS, pista 10. Chamando a torre 1895. Boa noite. 1895. Firmo. Boa noite. Salvador, muito boa noite, o azul 2782 está full ILS. Gente, aguarde, voo no 970, livre pouso, vento no 50 graus, 109, pista 10. Pista 10, livre pouso, no 970. 2782, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso, 2782. Rio 5972, boa noite, táxi autorizado, parte 3, posição 6 dúzia Romeu. E Alfa e Kilo. Gente, meia dúzia, Romeu. Romeu, via Alfa Kilo 59. Fala Azul 9, 8-0, para o ataque, 192, hotel Amatei, Alfa 3 e 5, Azul. Papo 980, taxa direita, Índia, ponto espera 1895, 1019, bom voo. Pronto, 1895, Azul. Papo 980. Tropa, Azul, bom voo. Os 8 vai manter em posição. Chamando 251-6393, boa noite. Boa noite. Zona 1 no solo. Zona 1 no solo, zona 9 no solo. Vamos, zona 970, táxi até o portão 07 via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, portão 7, zona 970. ILS, Golo 70. Golo 70 completa LS, torre 1895. 1895, pô, trabalho. Bom. Salvador, Golo 70, boa noite. Golo 70, continua aproximação, vai atualização em pouso. Felipe, Golo 70. Salão, prazer, 8, foi o cliente, Lanapa, pelo 8. Lanapa, 8, eu passei na mão. Zero reduz na aproximação, guardando o xerife. Reduzindo, no 70, foi. Solo 07, nível direita, chamando 21 1 no solo. 21 1, boa noite. Boa. Fazer ele clear, for take off the wind, this one, 60 degrees, 100 knots. Azul 2782, táxi autorizado, pátio 3, posição 3 Lima, via Alfa e Kilo. Posição, pátio 3 Alfa e Kilo. 3 Lima, posição. 3 Lima, 78 para 2000, pés no altímetro 1018, livre elétrico esse número. 3178-2000, é para trás da verdade. 10 minutos, 3-0.